Persigo 217, reporte passando externo, controle embaixo, checado. Reportaremos. Pelo prefiga? Sim, só acho que vai chegar de copo. Quilo na escuta? Manati 1000 pés, decolando 7, primeira curva à direita, corredor axé, restrito, controle 119.8, acione 0133. Autorizado, pouso, pistão 03, P5217. Aqui é o Kiko, tangimento correto? Poderia confiar uma pessoa a bordo? Para acionamento de táxi, chame torre 112.95. Alfa Romeo Mike, Eco Kilo, livre acionamento, altímetro no 014, chame para o táxi. Persigo 217, seu solo aos 34, chama o solo 219 para o táxi, bom dia. 219, bom dia. O Salvador, Persigo 219, Vila Pista. Persigo 217, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 02, atende para os sinalizadores. Alfa Kilo, pátio 1, posição 3, 219. Pátio 3, posição 2, atende para os sinalizadores. Posição 2, já. Salvador, muito bom dia, Gol 1923, formação November, autorização Guarulhos. 1923, Guarulhos, autorizado 360, via Zulu 16, após Bravo Hotel Zulu, após DCT Trivia, após conforme rota. Via Cola Dauno 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Bridge, controle 1-9-8, acione 5544. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu no 6, BHZ, após direto trivia. Decola da 10, curva direita, da El, Leda Bridge, aciona 5544 e o controle 198, Gol 1923. 923, cruzamento correto, repostando para posicionamento. 923, obrigado. Salvador, acionei 6225, tá bom, para pushback, acionamento, posição 01. No 01, no tarifa push, reporte táxi 6225. Tá autorizado, reporta táxi 6225. Mike Eco Kilo, está autorizado o ingresso, chame alinhado e pronto para a decolagem. Mike Eco Kilo. Livre decolagem imediata, comprou a do farol do Itapuã, o vento 1.00 graus, uma dúzia de nós, o altímetro 1014, o Mike Eckfield. Salvador Ocean 6225, Plano Táxi, 87 a bordo, Goiânia Antena, 4 horas e meia do Plano. No filme alternativa? Goiânia. Ciência, utilizado o táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera do 10 Chame Torre, 1 no 8 decimal 95, que negar no 0 no 4, boa viagem. Utilizado a Índia e Alfa, ponto de espera 1895, obrigado, bom dia. Mike Eco Kilo decolou aos 43, tome a proa do farol de Itapuã, chame o controle em 119.8, bom voo e até o regresso. Proa do farol de Itapuã, 12.119.8 graus, até o regresso. Salva Gol 1923, pronto, puxa acionamento no 612. Meia dúzia tá livre, pode estar, segundo 923. Tá livre, puxa, 923, tá bom. 090 graus com uma dúzia de nós, o altímetro 1014, está autorizado pouso 90. 1014, no ajuste, livre pouso 90, 5826. Salvador, bom dia, Ocean 6225, ponto de espera no 0 pronto. Sem condição de decolagem, então, logo autorizado, Ocean 6225? Use de... Ok. Após a passagem do Web, agilize a manobra, ali e mantenha, aguarde decolagem imediata, o Ocean 6225. Ok, está alinhando no 0, aguardando, 625. Web 5826, seu solo aos 46, livrar à direita, agilizando na medida do possível. Chame o solo em 121 decimal 9 para o táxi. Tenha um bom dia. Direita 219, bom dia. Ocean 6225, vento de 090 graus com uma dezena de nós. É autorizado, a linha decola 90. Gente, está autorizado a decolagem 10-6225. Bom dia, 3732, bom dia, aguarde pista livre para o posto. Guardando, 3732. Alô, gol no 923 para o táxi. BOB 167, 3h45, alterna galera. 923, autorizado táxi, via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre 118 decimal 95, que legal no 014, boa viagem. E a Índia e Alfa, lá de 2195, grato, bom dia. W526, vai observar a passagem da nave da Gol, que vai para o ponto de espera, vai seguir a mesma, ingressando a Juliette para o portão 02, W526. Confirmo, 526. Vai observar a passagem da nave da Gol, que vai para o ponto de espera. Após a passagem da mesa, vai ingressar na Juliette para o portão 02. Após o gol, ingressa a Juliette para o 02, 526. Salvador, bom dia, gol no 923, pronto para ingresso pista 10. Gol 923, bom dia, aguarde um instante para ingresso na 10. 923, aguarda. Gol 923, tem condição de decolagem, tola autorizado? Afirmo. Agilize a manobra ali e mantenha no zero, aguardando autorização para a decolagem. Agilizando ali, mantém. 923, tá bom. Agradeço, bom dia. O solo em 121.9 para o táxi, ok? 219, senhora. Voo 923 reautorizado, a linha decola sem parada da 10, vento de 080 graus com uma dezena de nós. Meia de decolagem sem parada, voo 923. Nave Alfa, Juliette para o portão 01. Alfa, Juliette 01, 132. Dia, complete a aproximação, agora em pista livre, tem uma aeronave da Gol iniciando a rolagem agora. Guarda. 3859, está autorizado o pouso na 10, o vento 090 graus, uma dúzia de nós, o altímetro 1014. 1014, livre pouso 10, tá 3859. O Gol 923 decolou 52, chame o controle em 119 decimal 8, tenha um bom voo, bom dia, agradeço pela agilidade. 98, Gol 923, obrigado, até mais. 9732, chamou. Sim, 3732 é mais a que serve a Juliette até 101. Ok, Juliette até 101. Salvador, é o Gol 605. 605, Galeão 360, aguarde cópia. Tá. A 3859, seu solo foi 54, chame o solo em 121.9 para o táxi. Tenha um bom dia. Igualmente, solo 21.9, na 3859. Solo Salvador, bom dia, até 3859, livrando a pista via Eco. 3859, táxi Avia Alfa Juliette para o gate 08. Táxi Alfa Juliette, gate 8, está 3859. 605, Galeão 360, pronto? Voo no 605, Galeão 360, pronto? Prossiga ao 605. Para o Galeão, autorizado 360, via Upsilon 10, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após bridge. Controle 119 decimal 8, acione 5551. Autorizado conforme 360, Absolute 10, depois em rota, decolada 110, Dael, Leda, Bleed, 119.8.5551. 605, regimento correto, reposte plano para posicionamento. Eu botará. Paulo Gol, golpe de hotel no pátio 3, solicita autorização para reboque até a ponte número 612. Autorizado, reporte para ingresso no pátio principal. Poderia confirmar a matrícula da aeronave? Golf de Hotel. Está autorizado, reporte para ingresso no pátio principal, Golf de Hotel. Ciente, reportarei para o ingresso de hotel. Line 80. 80 to Recife.